aprovado, posicionamento 4487, chame táxi. Para o táxi com 67 a Palma da Alterna, Salvador, e tem 2 horas e 50 de autonomia. 17:12:50 Salvador, copiado. Azul 4447, autorizado táxi à direita até o ponto de espera, pistão 0, ajuste no 0 no meia. Chame pronto para decolagem, ponto de espera da 10, senhor. Beleza, ponto de espera da 6, à direita. Lá, chamará pronto, Azul 4447. Que Juliette Vitor, autorizado ingresso no pátio principal, mantendo escuta constante. Reporte ao término do reboque, Whisky Juliette Vitor. Juliette, Whisky Juliette Vitor. 447, tá bom, ponto de espera na 10. Azul 4447, autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento de 160 graus com 04 nós. Autorizado alinhar e decolar da 10, azul 4447. Silvia Triplo 01, bate aqui, terra e rebota. Bom dia, você. Obrigado, Vitor, obrigado, bom dia. Decolado ao 02, chama agora o controle 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado, azul 447. Todo azul 4447, saído do L. Azul, sobe 160, voa direto da L. Voa direto da L, azul 4447. 0447, chama agora o Centro Recife, no 251, alterno 1-3325. 251-3325, azul 4447, corre. Oi, bom dia. Whisky Juliette Serra, no pátio 3. Solicito autorização de reboque para o pátio 1, posição 5. Juliette Serra, do pátio 3 para o portão 5, autorizado, mantendo escudo constante, reporte ao término. Certo, reporta 3. Obrigado.